muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Outros Caminhos. Sexta-feira, vamos seguindo com muita calma esta edição, esperando que possa apreciar as músicas que escolhi para si, enquanto está sintonizado no canal 1 da Antena Web. Vamos ter um pouco de tudo, como é habitual, nestas edições de Outros Caminhos, ainda que há muitos meses que não conhecêssemos uma nova edição deste espaço radiofónico, que também nem sempre fez figura na nossa grade de programação. Vai retomar agora a sua normalidade, pelo menos é isso que esperamos. Já abrimos com Le Common Diamond, com Swedish Summer Dream, uma música nova, tal como são as próximas quatro que lhe vou apresentar. Começamos com os Teal, música chama-se Lips Like Wine. Logo depois, Suburban Living, com No Fall. The Dados com The Competition e Panic is Perfect. Go, go, go! É como se chama esta música. São todas elas de janeiro deste ano de 2015, portanto, todas músicas muito, muito recentes, ao final de 2014 também. Ah, aqui uma de dezembro de 2014. São as músicas que escolhi para si, ouvinte. Espero que possa apreciar e que possa passar connosco uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Até já! competition. Inferno twisted up in strings. Go, Go, Go, do Hispanic is Perfect. Músicas interessantes estas, a abrir este ano de 2015 de uma forma muito original. De resto, o nosso Outros Caminhos, mesmo por aqui, pela música indie, ainda que às vezes tenhamos algumas passagens por outros géneros e até por músicas que fizeram muito sucesso. Vamos agora dedicar-nos à música instrumental. Cusco, por exemplo, vai trazer-nos Sonata en Adur. Logo depois, Besos, do guitarrista Armic. E ficamos com músicas de metal instrumental, Annihilator com Manting e Machinate Supermassy com Apocalíptica. São músicas interessantes que eu convido a escutar. Este é o Outros Caminhos. Thank you. Thank you. vê como é bom ficar na nossa companhia. Eu sou o Carlos Bonaparte e é pois com muito gosto que estou consigo, aqui no canal 1 da Antena Web. Outros Caminhos vai para o ar sempre que possível, claro, às sextas-feiras, a partir das 14 horas. Vamos agora para um breve intervalo, mas antes vou deixá-lo com mais 4 temas que espero igualmente que possa apreciar. Estes já não são tão indie, nem instrumental. São outro género. Gary Barlow traz-nos Let Me Go. The Scripts com Will.i.am trazem-nos Hall of Fame. Lily Allen com Summer We Know. Aliás, Summer Only We Know. O verão que só nós conhecemos. E por fim, Aurel San com La Terre est Ronde. Música francesa também tem aqui, também aqui a ultrapassagem no nosso Outros Caminhos. E vamos então depois para um breve intervalo. A segunda parte vai abrir com Ryan Adams, e eu disse bem, Ryan Adams. A música chama-se Darkness. Vamos voltar aos Outros Caminhos. Aqui músicas que nós conhecemos melhor, é um facto. Mas daqui a pouco vamos voltar aos Outros Caminhos. Às vezes também é bom passarmos por caminhos que já conhecemos, como eu digo sempre, para não nos desorientarmos. Daí esta música Let It Go, Let Me Go do Gary Barlow, não é? Bom, vamos à música, espero que gostem. Tenham connosco uma ótima tarde. Voltamos a encontrar-nos daqui a pouco. Até já! A room full of sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. No science or religion could make this whole. To be loved but never loved, to have but never hold. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved so. This is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. A bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, I'm nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone and a death. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Right for you, let me go.

Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. And will you realize Vienna waits for you? Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Um sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel, no Canal 1. I want to be part of it. David contra Goliath. Edison contra Nikola Tesla. Filipe IV contra Bonifácio VIII. A história conheceu, ao longo dos tempos, inimigos íntimos. Histórias que confrontaram personagens que ficaram, qualquer uma das duas, para a eternidade. Inimigos íntimos. Mais um produto de excelência com retransmissão no Canal 1 da Rádio Antena Web. Inimigos Íntimos, de segunda a sexta, a partir das 17h30, no Canal 1. Darkness, where you gonna stay as I'm moving through this life. Cast shadows on the way, and I count the ways. Coming in on time. The birds out on the bay, on the docks tonight. Let me count the ways. It's a step in from the line. It's a dark. Darkness in the light, the California. Olá, ouvintes, já cá estamos, desejam bem-vindos à segunda parte do nosso Outros Caminhos, com Ryan Adams, o tema Darkness, Darkness, uma entrada à grande, digo eu, esta música é um espetáculo, pelo menos eu acho, e por algum motivo escolhi, não é? Espero que o ouvinte também tenha gostado, mais um tema interessante e um projeto que tem alguns aninhos, mas não é muito conhecido. Tal como também é muito conhecido, a banda Ten Years, e esta música também não ajuda muito, Dancing with the Devil, ou seja, dançar com o diabo. Pronto, mas a música tem o seu ritmo, é verdade. 1789, ou 1789, com a música Les Amants de la Bastille, Pour la Peine. Ou seja, os amantes da Bastilha por pena. Enfim, algo deste género. Não deixa de ser um título muito sugestivo pelos 1789 ou 1789, como queiram. Vamos também ficar mudando de género com Lucenzo e Sean Paul, Wind It Up, e com Romano e Sapienza, Tá. Eu também já disse, de vez em quando temos que passar por caminhos que nós já conhecemos, e estas músicas fizeram sucesso. Ui, ui. Já volto, até já. The dead color, black, blue is new. Careful what you do. Changer l'histoire pour la paix. Pour la à tes erreurs, embrasser tes blessures. Nous apprendrons par cœur la démesure. Car nos peines sont les mêmes. On veut des rêves qui nous soulèvent. On veut des fleurs à nos douleurs. On veut du sens, de l'innocence. Au nom de nos libres penseurs. Au nom des larmes qui nous désarment. On va pouvoir changer l'histoire. Canal 1. Mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Román esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, es mío también. Que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatac. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacar bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, alabao. Tacata bro, dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata. Que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Tacata, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata, que empieza la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, que empieza la fiesta, tacata. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata, tacata, bro. Muita energia no nosso Outros Caminhos, mas sempre com um toque para a calma. É verdade. Convém. E este tema dos Essential Machine, Broken Record, é mais um exemplo. Música extremamente melódica, um acompanhamento instrumental de luxo, digo eu. Muito bem conseguido, pelo menos. E é a minha próxima sugestão para esta edição do Outros Caminhos. Vamos seguindo, depois desta música, com Passion Pit, Carried Away, uma música que fez sucesso também a nível internacional, o que não é muito habitual no género indie, mas às vezes acontece. Calling Lucy, dos Strange Juice, e Kay Sabine com Goodbye Kiss. Daqui a pouco, despedidas do nosso Outros Caminhos. Antena Web. Your phone here. way. Operations in living room. Turning slowly, looking back. My Kiss, tema dos Kaizabian. Ouvinte, quero que saiba que é um gosto ter a sua companhia, a sua presença, mas o tempo esgota-se e outros caminhos está a chegar ao final. Esta edição, claro. Vamos ter mais, ou pelo menos assim espero, e espero também que o ouvinte possa desfrutar destas missões, tendo boa companhia, claro. Do canal Mudante na Web. Daqui a pouco, Ana Lúcia Andrade, através da Rádio Câmara, apresenta-nos Pauta Musical. Até lá, vamos ficar com Un Nouveau Jour, Three Doors Down com Time of My Life, Porcelain Black com Naughty Naughty e, por fim, Dot Rotten com a música Overload. Assim termina mais um Outros Caminhos. Boa tarde, ouvinte. Foi um prazer enorme estar consigo. Espero por si na próxima sexta. Até lá. Tu sais que je suis arrivé au bout. Les yeux fermés, je ne tiens plus debout. Tu sais, j'ai bien failli tomber. Ils ont voulu me voir abandonner. How long you find when they cut you to size? Then you turn around and smile just a little. Say Happy New Year, 'cause this is the end of all the cruise blows. Vraiment.

Inhale, exhale, I'm tired of it. I don't wanna breathe, I just wanna leave, or I'll be stuck here till my soul flies. Inhale, exhale, I'm tired of it. I don't wanna breathe, what's the point in being here? I just wanna leave. Can you show me to the pain killer? I've been searching for a pain killer. Can you show me to the pain killer? I've been looking for a pain killer. See me behaving rolled. Sometimes I wonder to myself what's going on. Am I all on my own? Oh, I can feel it. Something's going on around us, but we just can't see it. Too many lies when the truth is needed. You've been playing games. You are planning to destroy everything we have made. Everything we work hard for, you leave it in a grave. Truth is, I don't wanna fly in the air. The world I'm in's collapsing. Why am I here? I need a painkiller and time to prepare. I swear. Inhale, exhale. I'm tired of it. I don't wanna breathe. I just wanna leave, or I'll be stuck here till my soul flies. Inhale, exhale. I'm tired of it. I don't wanna breathe. What's the point in being here? I just wanna leave. Can you show me to the painkiller? I've been searching for a painkiller. Can you show me to the painkiller? I've been looking for a painkiller.